Infelizmente, no mundo do crime, muitas mães perdem seus filhos para essa guerra. E as autoridades fingem que não estamos vivendo um pleno genocídio. Queria eu tá de Mustang dando um rolê pelo plano, em suas largas avenidas no conversível contemplando o ardente calor do sol, a grandeza do brilho da lua. Entrar e sair do pontão sem pensar em viatura. Quanto que precisamos pra ter o que ambicionamos? Sei que o preço seja sangue nesse mar que naufragamos. Perguntas como essa que torna difícil as respostas. Qualquer um vira beira-mar quando o malote vem pela droga. Fica fácil financiar, Flávio, sonhos de criança. Voar de 1100 pelas ruas da esperança, esquecendo que o mundo do crime tem a morte anunciada e que o futuro de nossas vidas é apagado pelo brilho da bala. Saga da morte que parece emergir de um filme trágico. Mansões na beira do lago financiados pelo tráfico. Que iate você tem, jet ski você tem também. Vida boa, casa boa, financiados pela morte de alguém. Calamidade ver uma mãe comprar o caixão do próprio filho 5 anos antes de enterrá-lo morto a tiros. A espera de sepultar um ao outro e com dignidade, ao menos pra ter um lugar no cemitério da bondade. Assim a realidade prova que a dor é desconhecida quando é vista pela TV e não sentida na própria vida. Quantas mães são condenadas a sepultar os seus filhos? Violência que já matou mais que a guerra com os palestinos. Criança com arma na mão, com mais medo do que poder. Tece uma história real que no meu canto traz sofrer. Quantos já morreram, Naldo, nesse vai e vem? Querendo acreditar que Deus tá numa nota de 100. No vai e vem do crime, a morte anunciada. A magia da vida é opaca no brilho da bala. Um anjo da morte vem no malote e leva sua alma. Quando a cobra dá o bote, não conta com a sorte. A luz do fim do túnel apaga. No vai e vem do crime, a morte anunciada. A magia da vida é opaca no brilho da bala. Um anjo da morte vem no malote e leva sua alma. Quando a cobra dá o bote, não conta com a sorte. A luz do fim do túnel apaga. Beber um whisky energético, colar com a pá de mina. Na mesa de mármore, 500 gramas de cocaína. Armas, munições, Leonardo, passeio no lago. Me responda, quanto custa pra manter esse reinado? Cê já teve na guerra, cê sabe o preço dela. Qual o cheiro, qual o sabor, cê sabe o quanto pesa. Toda morte, a dor da vida se mistura no mar de sangue. Pra quem perdeu a alma pra guerra, a aflição é parceira constante. Só quem já viveu martírio sabe o peso da lágrima. Só quem já viveu em trincheira sabe o peso da arma. Conhece a dor que não tem nome, não tem etnia, não tem raça, não tem cor, Juan, e não tem língua. Sentenciados por uma lei constituída na rua. Vida, Fabinho, cada um garante a sua. Tô cansado de ver minha mãe implorando ao Deus do céu um milagre que traga de volta, marque meu irmão Rafael. Quantos igual a ele gastos poucos anos de vida, encurralados em uma prisão que chamamos de pedrinhas. Grades invisíveis são mais difíceis de abater. Enfrentamos um genocídio, autoridades fingem não ver. O cenário que vejo espera por dias românticos. Quer que o canto traga alegria e cesse os prantos. Ives, mães são diamantes de becos e morros. Então por que fazer sofrer, Cleizinho? Quem mais amamos? Meu ato de resistência é ser honesto, Jorjão. Pros nossos filhos a saída, pra outros só caixão. Tá na hora, molecada, de quentar a pistola. Cês não pode acreditar que Deus tá numa nota de dólar. No vai e vem do crime, a morte anunciada. A magia da vida é opaca no brilho da bala. Um anjo da morte vem no malote e leva sua alma. Quando a cobra dá o bote, não conta com a sorte. A luz do fim do túnel apaga. No vai e vem do crime, a morte anunciada. A magia da vida é opaca no brilho da bala. Um anjo da morte vem no malote e leva sua alma. Quando a cobra dá o bote, não conta com a sorte. A luz do fim do túnel apaga.